licença pra chegar. Sou Gabi MC e a todas as guerreiras e guerreiros, uma boa noite. Na história, a gente tem um marco, uma lenda mal contada sobre sermos lado fraco. Vim aqui pra explicar qual é a situação. É a luta feminina sem a segregação. Mulheres no poder, homens no poder, crianças no poder, idosos no poder. Que se nós dividir, fica mais fácil de manter. Tecelãs carbonizadas de menores estupradas. Bruxas foram queimadas, pra mulheres não há vagas. E é contra essas coisas que a gente tá lutando. Se abafa nossa voz, tio, vamos tá gritando. Pelo direito à vida e respeito ao ser humano. Sem mais. Avante, guerreira! O momento é agora. Não espere acontecer. É chegada a hora, a força da mulher está na união. Em nossas mãos, a transformação. Avante, guerreira. O momento é agora. Não espere acontecer. É chegada a hora, a força da mulher está na união. Em nossas mãos, a transformação.